Vocês sabiam que a banana tem vitaminas A, complexo B, C, ferro, cálcio, magnésio, fósforo, potássio, zinco, cobre, iodo, enxofre, manganês e ainda por cima é uma ótima fonte de carboidratos? E ainda tem mais. Pesquisas provam que apenas duas bananas fornecem energia suficiente para 90 minutos de exercícios extenuantes. Por que eu estou falando tudo isso? Bom, porque o OrionCast de hoje é sobre a forma mais divertida que inventaram de estimular as pessoas a correrem atrás de bananas. Sejam muito bem-vindos ao episódio de nível 45 do nosso cast, que é sobre Donkey Kong Country Returns. E apresentando a nossa tripulação bananeira, Hyde, João, Adriano Sardi, Homem Mal, Mr. Bubbles e esse que vos fala, Lula Molusco. Bom, galera, e começando os comentários de hoje, falando do cast passado, que foi de PlayStation, né? A galera geração PlayStation. Vamos começar aqui, o Dragonic, ele comentou que apareceu de uma forma misteriosa um player no menu do site e começou a tocar uma música. O que vocês acham disso? Misteriosa, acho que a culpa é sua, Hyde. Acho que a culpa é sua. Todo mundo tem uma parcela, mas a culpa maior é sua. Sou o Mr. Mistério agora. É. Isso é uma forma de punir as pessoas? Explica aí pra gente. É o novo regime do Raid? É, então. Apareceu o playerzinho maluco lá em cima, né? Que é a... Que a gente já falou, né, no cast passado da Orion Live, né? Que é... São músicas de videogame que ficam tocando no site, né? E logo, logo a gente vai ter uma programação aí com uma grade fixa. Vão ter programas mesmo que a gente vai apresentar. E vai ter também vídeos, né? Eu tô spoilando aí, mas aguardem que logo vai ter vídeos. Beleza, o Second Bad Guy, ele comentou sobre os 8 mil jogos de PlayStation e falou que eram mais de 2 mil, isso eu não entendi. É que eu na hora que eu tava escrevendo a pauta do PlayStation, eu tava meio com sono, né? E eu falei que tinham mais de 8 mil jogos lançados no PlayStation 1, né? E não é mais de 2 mil. Mais de 2 mil, então, pouco mais de 2 mil. Feio o meu. A gente comete esses enganos assim pra ver se vocês estão atentos. É, essa professora falava isso, desculpa, na sala de aula. Foi de propósito. Beleza, o Bortz, ele comentou que o cast foi bacana, né? E faltou falar de Medal of Honor, Ace Combat e Dead or Alive Nuclear Strike. Olha, cara, desses quatro jogos aqui, eu conheço todos, mas eu especialmente é Medal of Honor, eu lembro que eu joguei bastante no Play 1, não sei vocês. A verdade é que ficou faltando falar de muita coisa, né? Não dá, né? Se for falar de tudo, a gente ia estar falando até agora, né? Desde a semana passada até agora. Ia ser um mês de cast, tranquilo. Você conta que faltou um monte de gente também, né? Você não tava, né? O Homem Mal não tava. Então tem os preferidos do resto do pessoal também. Sem contar o resto, você acaba esquecendo de falar também. Ah, sim. Mas, ó, eu digo, hein? Medal of Honor no Play 1 era bom. E só no Play 1. Porque depois... Nada. O General J, ele falou quais os jogos que ele curtia na época. Falou que também não jogou muitos RPGs. Também não sou um jogador de RPGs, General J. Raramente consigo jogar RPG. E falou que odeia Final Fantasy. Eu não odeio RPG, apesar de não jogar. E também ele contou aí, deu uma dica pro pessoal. Ele foi diqueiro da Orion, contou aí como sair do castelo no Symphony of the Night. É, que a gente tava falando disso aí aqui, né? Só que ninguém sabia exatamente como fazer, né? E a porcentagem realmente aumenta, né? Quando aumenta. Sai vai acho pra 118, né? É um defeito especial, né? Defeito especial. Nossa, eu gostei desse nick aqui, hein? Coisa mais viajada. Tem várias interpretações. Coisa mais viajada... É, quer dizer que rodou muito também. Ele falou pra gente agradecer o Google, porque foi através do Google que ele encontrou a gente. Então, Google, valeu. Ao Google e o trabalho de otimização também que foi feito, né? E olha, pode ter certeza de uma coisa. O Google está ouvindo. Não, o Google ouve, vê, sente. Ele tá presente em toda parte. O Google é onipresente. Ele é onipresente, ele é o olho de Sauron? Não duvido. Pode ser o olho de Tandera também. Também. Pode ser o de Tandera, como disseram, né? Uma vez, cara. Se não existe no Google, não existe na Terra, cara. Se você ouviu falar de uma coisa, procurou no Google e deu zero resultados, é porque não existe, cara. Boa. Não importa boa. Se estiver na sua frente, ele não existe. O Arskiller, ele teve assim um... isso é um comentário britânico, né? Assim, ele perguntou por que, que o horário no site tá errado. É porque o servidor do site fica nos Estados Unidos, né? E lá tá configurado pra horário de verão, só que é meio maluco esse negócio. Então acho que ele fica 2 horas errado. Então quando acabar o horário de verão, o site volta ao normal. Ah, beleza, beleza, beleza. Então tá aí, ó. Logo voltaremos. Olha, pra quem se orienta pelo site. Uh-huh. Então, galera. Ele entra no site pra ver se tá na hora de trabalhar, né? Então, eu acho que é bom a gente colocar uma. Lembra quando tava discutindo o layout do site? Pode colocar uma bússola também. Oh, que boa ideia! Acho que vai ser útil, cara. Vai ser útil. Um aplicativo da Orion para os devices da Apple aí. O pessoal se orientar, acho que vai ser show de bola. A gente vai fazer sucesso nisso daí. O FoxDie, né? Ele comentou do jogo Spyro de Play 1 e agradece a Deus por não ter virado fã de Restart por causa disso. Eu entendi a piada, vocês entenderam? Uh-huh. Uh-huh. Eu lembro de Spyro, era outra colorida mesmo, cara. Só de falar o nome já dá vontade de vomitar. Nossa. Olha, o João Neto, né, não deveria comentar do João Neto, mas ele postou uma lista de todas as músicas usadas no background do cast. É um baita trabalho, mas... Galera, comentem aí se vocês gostaram, se vocês acham bacana isso daí, postar, porque aí o João vai fazer toda vez, é isso, João? É isso aí, pode anotar. Nossa, tem certeza? Não. Promessa é dívida, hein? Galera, é vocês que escolhem aí. Depois vocês cobrem o João. Fala assim, ó, se não sair, vocês podem cobrar o João depois. Tá aqui nos... João, cadê a lista aí? Vocês podem cobrar. Não adianta olhar pra mim, João. Não adianta olhar pra mim. Você comentou, você que postou a lista. O Terminator, ele comentou que a gente falou de RPG, mas cometemos uma injustiça, na opinião dele, né? É, a gente não falou do Breath of Fire, do bafo de fogo. Vocês não falaram do meu vizinho, Breath of Fire. Eu lembro do Bafo de Bode, que era o personagem da novela das 8. Mas é. Não sei, alguém jogou Breath of Fire aqui? Eu joguei o 4. Jogou? E aí, é o melhor RPG que existe? Ou... Olha, é um bom RPG, ele tem uma cara assim, bem de anime mesmo. E eu gostei dele, agora assim, melhor. Fica difícil falar, cara. É, eu sou bem subjetivo. Eu joguei também o 3 e. Eu acho que pro PlayStation ele tava uma geração atrasada, assim. Enquanto todos os outros evoluíram, assim, ele ficou meio defasado. Ah, sei lá, eu acho que eu gostei do estilo artístico dele. Eu acho que foi uma decisão mesmo, né, fazer daquele jeito. Não, eu joguei o 3 só, né? O 4 ele já teve, foi um pouco mais novo mesmo. Sim, eu joguei o 4. Bom, gostei dele. O 3 realmente, eu lembro que eu joguei um pouquinho também, ele tinha cara mais de RPG de Super Nintendo e tal. Eu pensei em comentar sobre o 4 no cast anterior, só que eu acabei deixando passar, não sei porquê. O 4 é aquele que tinha um drama gigante quando você morria, eu não lembro o que era, mas, sei lá, causava alguma coisa chata pra caramba quando você morria? Vi uma valquíria do céu. Não cheguei a ver isso, não. O que eu lembro é que haviam transformações, né? O personagem principal se transformava, tipo um Super Saiyajin, ele virava um dragão, só que era um dragão em forma de gente, assim. Godzilla. Era um meia-meio. Não era um... Aquele Yoko Kurama lá do Yu Yu Hakusho. Ah, sei. Dragão, raposo, mano. Em vez de raposo, era dragão. Ah, legal. Tem que ficar meio raposo também, mas enfim. Ai, ai. Bom, se é o melhor ou não é subjetivo, mas pro Terminator é o melhor. Nossa. E o PS3, né, ele curtiu o cast, né, falou que pra gente agradecer a Nintendo pelo PlayStation existir. Então a Nintendo é tão criativa que até o PlayStation ela criou. E diz que também concorda que antigamente os jogos eram feitos com mais capricho. E, bom, ele falou que teve uns probleminhas pra dar stop nas músicas do Orion Live. Né? Nada é perfeito, né? Nada é perfeito, né? Mas a gente melhora. A gente melhora. Curiosamente, eu vi também no comentário do PS3 que ele não teve Play 1. Pois é. É, então. Eu achei curioso, cara. Um cara tão fã de PlayStation não teve Play 1. Também, ele já teve uns 3 PS3, ó. É bom, isso é verdade, 3 PS3. Mas, ah, digamos assim, há tempo, PS3, há tempo de você comprar o seu Play 1 ainda. Garanto. O Mimito, ele falou de várias franquias, né, que nasceram no PlayStation, e sugeriu um cast, né, de Final Fantasy, que gerou uma corrente aí de outros pedidos sobre o mesmo tema. E aí, galera? Ah, eu vou postar que eu vou, assim, vou ganhar R$5 a cada vez que alguém pedir um cast de Final Fantasy. Ah, eu vou falar aqui, ó, eu vou sair de férias daqui a pouco, daqui ao próximo mês, e eu, se eu terminar o Final Fantasy 13, porque eu acho, não sei, se me der vontade, eu posso pensar em a gente fazer aí. Bom, acho o seguinte, a gente tenta sempre andar próximo dos jogos. Se Final Fantasy foi muito adiado, logo o cast de Final Fantasy vai ser muito adiado. Quem sabe o cast de Final Fantasy ele não seja até multiplataforma. Não, ele fala, a gente tem que criar hype aí, ó. Não deixa a pessoa na expectativa. É, então. Mas a gente vai anunciar uma data, TBA. To be announced. Antes de 2012. Antes de 2012. Isso, antes de 2012. Antes do mundo acabar. O mundo rola. O mundo rola. E aí, não sei se vai ter uma quebra de exclusividade até lá, né? Esse cast, por aí vai. Vamos lá. O Palos, ele fez comentário maluco sobre o Sega Saturno ser melhor que o PlayStation. Eu também achei maluco, né? Mas tudo bem. Até entendo que o 2D do Saturno era melhor, mas o PlayStation dominou largamente aquela época, né? Não tem que... Acho que o Palos é um ceguista. Eu acho que o Paulo é um ceguista, né? Eu também sinto isso, assim. É um ceguista. Acho que ele tem. Ele sofreu muito, né? Ele sofreu muito naquela época. Ele ficou, ele tem raiva do PlayStation, não tem isso. Não sei. Depois a gente interroga ele aqui. A gente vai fazer um entrevistando o Paulo pra entrevistar os traumas da infância gamística dele. Esse é um dos traumas o Saturno ter perdido aquela guerra. Vamos lá, o Chaos XXX. Ele disse que fechou o jogo do Shrek no PlayStation e lembrou de vários jogos bons. O Berserker, ele perguntou o que a gente achou do dia do jogo justo, se a gente apoiou, se a gente comprou um jogo, enfim, qual a nossa opinião? Alguém aí comprou o jogo no dia do jogo justo? Eu não comprei. Eu tentei, mas não consegui. Não conseguiu? Por quê? Não, por causa do Walmart, né? Da loja online do Walmart, acho que pouca gente conseguiu. Sabe o que eu acho? Marcar esse dia pra janeiro, depois do Natal, não foi uma boa ideia. Por quê? Porque eu pelo menos gastei todo meu dinheiro no Natal. Não tinha dinheiro nenhum. Realmente. Pra comprar. Não, e foi muito infeliz escolher antes do dia 30 também, né? Também. Yeah, em meio janeiro a liquidação é automática, né? A liquidação é automática, né? A gente sabe que é a reba, né? É a sobra. A rapa do tacho. Então, mas não sei, eu acho que é uma iniciativa de lembrar que o jogo é mercado de massa. Então, ainda não existe o dia do DVD justo, né? Do CD justo, mas existe o dia do jogo justo. Eu acho que é simbólico. Pra divulgar, acho que é interessante. Pra divulgar o videogame é interessante. Com certeza nós apoiamos, é claro, mas nós não sabemos ainda se é o meio mais efetivo que vai tornar o valor do jogo mais barato. Então, assim, somos a favor, mas não carregamos a bandeira. Foi o chute não inicial. Colocamos um selinho, né? Colocamos um selinho. Bacana. Chute inicial, gostei do comentário. Chute inicial. Agora, esse nome, esse nick é, olha, Machiche Lover Sheldon Cooper. Cara. Que criativo, né? Machiche Lover. Machiche, sabe o que é machiche, né? É a dança do machiche. Eu acho que é legume. Eu acho que machiche é legume. É bom, cara. Cozido é bom. Agora, o Sheldon Cooper, eu não consegui. Amante de machiche, tudo bem. Sheldon Cooper, eu não consegui a ligação. Eu acho que, na verdade, ele é o machiche amante do Sheldon Cooper. Mais bizarro ainda. Bem Sheldon bizarro. Cooper, você não conhece o Big Bang Theory? É isso que eu ia falar, é o cara do Big Bang Theory. É. Ele o fez um desabafo. Bom, deixa quieto a minha piada. A gente vai comentar esse nick ainda várias vezes, né? Continue postando Machiche Lover Sheldon Cooper. Mesmo falando rápido, não fica, tipo assim... Às vezes o cara coloca alguma coisa lá pra na hora de falar ficar engraçado, né? Pro cara que vai falar. Aí fica bizarro, ainda que fala alguma coisa zoada. Mas tipo ainda não funcionou. Bom, né? É, então, exatamente. É. Tipo, mas ó, vou tentar ali, ó. Machete Lover Shadow Cooper. Ainda não funcionou. Não sei se é isso, mas explica pra gente aí depois o Nick. Ele rapidão, fez. Galera. Sim. Olha só, tô com o Wikipedia aberto aqui e olha o que Machixe é também conhecido como tango brasileiro, é um tipo de dança de salão brasileira. Toma! A dança do Machixe eu sabia, mas também que eu saiba é um legume. Eu acho que pra esse cara aí tá mais pra verdura, hein, mas deixa pra lá. Eu acho que o dele é o com H, hein? É o com M, sensacional. O dele é com H, não é com M. Louco, louco. Mas olha, o Nick gerou bastante comentário. Vamos ver o comentário se gerou, né? É, vai gerar. Ele fez um desabafo sobre as pessoas que criticam jogos por criticar. E, bom, não sei o que vocês... Eu acho que normalmente eu chamo isso daí de review de ver. Ou review de ouvir falar. Tipo assim, eu ouvi um cara falar do jogo, eu já faço um review só de ter. Ou review Silvio Santos, não, né? Não. É, como que é o review Silvio Santos? Eu não lembro. Eu não vi, mas minha mulher viu e disse que é bom. E disse que é bom, né? É, nesse caso é mal. É aquele negócio, né? A mesma coisa daquelas pessoas que falam que Mario é jogo de criança, né? E nunca pegou um Mario pra jogar, né? Mas é o mundo, né? Os haters gonna hate, né? Pois é. Haters gonna hate. E pra fechar aqui, o Jonas, ele pediu um cast sobre jogos de corrida. Olha, galera, tá vindo. A gente tá fazendo curso, viu? Tá fazendo cursinho. Tem que fazer de cursinho. Pilotagem. Tá tirando a habilitação. É pilotagem, tá chegando, é um trabalho, vai ser uma trilogia. A gente já comentou entre a gente aqui, vamos falar pra vocês. Vai ser uma trilogia essa história de cast de jogos de corrida. Isso é uma coisa mais ou menos como O Senhor dos Anéis, sabe? Vai nascer Senhor trilogia. Senhor dos Anéis de Pistão. De Pistão, boa. Senhor dos Anéis de Pistão, sensacional, irmão. E fazendo agradecimentos ao outro pessoal aqui que comentou, né? O Master Metal, Marcos Leno, Rub Knox Nobody, Abestruz, Colossus Killer, Dan Lost, Deadly Premonition, Amaterasu, Dani007, Samuel Ragnos, PH007, caramba, tem 007, hein? Luiz, Keyblader, Duplo DD e o Gogita. E o Fox também, porque se não falar... Ah, o Fox também. Se não falar dele, ele vai matar a gente aí. Ele derruba o site? Ele esqueceu dele no último cast. Beleza, beleza. Aí... Agradecimento aí pro Falx. Galera, é isso. Continuem comentando e vamos pro assunto de hoje do cast. Pois é, né, galera? O que é que a banana tem? Bom, depende, hein? Depende, né? Na era NES, né? Foi criado em 1981 um personagem, a gente já falou disso antes, mas vamos dar uma recapitulada. Um personagem que foi criado em 81 pelo Shigeru Miyamoto, o mesmo que criou o Mario, para substituir o jogo Radar Scope nos arcades da Nintendo, né? Ele escolheu o nome de Donkey Kong para esse personagem, que em bom português significa macaco estúpido, porque era exatamente isso que representava. Então, no primeiro jogo lá, o Donkey Kong contracenava com outro personagem tão pouco carismático quanto ele, tal de Jumpman, o cara que pulava, que chamava Mario, né? E ele era vilão nesse jogo, né? Depois de um tempo também, em 82, lançaram um jogo que era o Donkey Kong Jr. Os papéis se inverteram, né? O Mario passa a ser o vilão e o filho do macaco que ia resgatar o pai do encanador. Eu nunca vi esse jogo na minha vida. Donkey Kong, cara, Jr., famoso. Esse eu não vi o cartucho, galera, também. Eu gostaria, se alguém tiver a foto do cartucho. Sério? Vocês não jogaram isso aí, não? Não, esse aí eu não joguei, não. Eu lembro do Donkey Kong de 81, tinha no Atari, pô. Esse eu joguei. Ah, sim. Mas o 2 eu joguei. Eu nem sabia que existia, cara. Você controla um macaco e fala Donkey Kong, aí você tem que ir se pendurando no cipó lá e subir no negócio lá pra salvar ele. E o Mario joga. Você viu o cartucho, Hyde? Eu tinha. Nós só trabalhamos com fotos, hein? Exijo fotos. Ah, não tenho mais. Não tem como, eu tinha. Você jogou, João? Cara, não, só vi foto mesmo. Você só viu foto? Só. E, Adriano, você também só viu foto? Eu acho que eu devo ter visto em algum lugar. E o nome eu conheço, mas também nunca joguei, não. E eu nem tive Nintendinho, pra falar a verdade. Nem teve Nintendinho? Você é novo demais, né, cara? Tá chamando a gente de velho. Tudo bem. Não, eu mesmo. Eu cheguei até. Tive Atari, mas não tive Nintendinho, não. Mas não conheci, não. Não joguei nenhum dos dois, na verdade. É, então. Eu também não joguei esse, né? É, não vi o cartucho e também não vi o de 83, que é o Donkey Kong 3. Que era tipo uma espécie de um Space Invaders, mas com macaco, abelha e um floricultor. E esse era bizarro. Esse era bizarro, né, cara? Isso é viagem de ácido, né? Porque... Olha só, eu vou repetir, ó. É o que é que a banana tem aí, ó. Ó, anos o que é que a banana tem. Anos 80, galera. Anos 80, 1983, né? É lançado Donkey Kong 3, que era tipo assim, um clone, né, de Space Invaders, mas com macaco, abelha e um floricultor. Então, cara, drogas, aí, hein? Ele ficava tipo numa estufa. Era uma estufa, né? Aí o Donkey Kong ficava lá em cima com umas colmeias de abelha e começava a sacudir e sair as abelhas. Aí tinha um carinha que parecia o Mario embaixo, só que não era o Mario. Aí ficava com inseticida, tinha que matar as abelhas e tinha que ficar acertando o Donkey Kong assim por baixo na parte escrotal dele. Ali ia subindo e aí passava a fase, né? Quando ele chegava lá em cima. Pô, será, cara, que inseticida no saco queima? Ah, que sim, cara. Porque do jeito que ele subia. Mas quando você falou isso de acertar na parte escrotal, sabe o que eu lembrei? É. Daquela apresentação da Sony que tinha aquele caranguejo gigante, o Giant Crab lá. Giant, e o cara falava, hit the weak spot, assim, acerte o ponto fraco, tá ligado? Acho que daí que veio essa ideia, cara. É, deve ser. Olha como as coisas, nada se inventa, né? Tudo se copia. Vindo da Sony, então? Nossa, nem falo. Nem falo. Mas, passado essa época, né, essa viagem, né, veio uma época muito criativa, né? Em 94, acho que aqui todos nós presenciamos, né? A franquia foi reinventada com o lançamento de Donkey Kong Country para Super Nintendo. E com aquelas imagens 3D, show de bola, Silicon Graphics, né? Eu, pelo menos, curti muito, né? A gente até já fez Warp Zone sobre isso. Uma rápida catada, assim. Quem jogou Donkey Kong 3 aqui? Vamos começar... Vamos fazer um chamado oral aqui. Hyde. Jogou muito Donkey Kong Country? Nossa. João. Sim, joguei bastante, mas eu não tive o cartucho, eu alugava, né? Então eu jogava indo sempre no final de semana e tal. Não, eu também não tive o cartucho, não, emprestava. Adriano, você teve o cartucho, alugava, emprestava? Não tive, não. Mesmo esquema do João, no aluguel, no empréstimo. Dessa forma. Homem mal, nessa época não tinha tanto FPS, então você tinha que ter jogado. Nessa época tinha Doom, pô, 9.4. Ai mesmo, pô. Opa! Eu não tive SNES, eu pegava o SNES emprestado pra jogar Doom, não joguei Donkey Kong Country. Caramba, justifica a fama, homem mal, justifica a fama. Ô, louco, Mr. Bubbles. Então, eu tinha esse cartucho. Eu também, eu emprestava, né, eu também não tinha, eu emprestava, mas show de bola, assim. Não, e o... Curiosamente, né, esse jogo vendeu pra caramba na época, vendeu 4 milhões e meio de cópias, né, teve duas sequências, teve o Donkey Kong Country, o 2, e teve o 3. Isso mesmo, eu lembro até hoje, o dia que foi a primeira vez que eu joguei. E, não, eu lembro, Mr. Boss, você até comentou que gostou mais desse ainda do que do 1, né? Não, o 3 com certeza, ele é melhor que o 1, né? Eu só fico em dúvida entre o 2 e o 3, né? Ah, é questão de gosto pessoal, hein? É, então é questão... Não, o 3 ele é melhor que o 1. Eu consigo ainda achar um melhor que os outros. Sério? Então é gosto pessoal isso aí. Não, é assim, ele é melhor tecnicamente, né? Isso que eu tô falando, assim. Agora de gosto, realmente não tem como discutir. Assim. Só lembrando, tipo assim, o Donkey Kong e o Country, o primeiro, foram 8 milhões de cópias. Pro tamanho de mercado naquela época, é impressionante, hein, cara? O mercado era bem menor do que hoje, né? É a palavra mágica, né? 3D. 3D. Se bem que eu não lembro de nada de falar em 3D na época que eu joguei, não. Na realidade, o que eu lembro... Eu lembro, sim, falando de 3D. Eu acho que é bom abrir até um parênteses aí pros ouvintes mais novos, né? Que hoje em dia, se falando em 3D, a gente falando em 3D agora, as pessoas podem acabar confundindo, né? Ah, achar que tem que usar o óculos lá pra... óculos. Mas realmente, na época... A gente encontra até no YouTube aí alguns vídeos, talvez a gente coloque até no post aí, falando lá, os caras dando entrevista, realmente, era considerado 3D. Mas na realidade, né, tipo assim, os gráficos eram gerados em 3D, numa estação Silicon Graphics, então ele parecia aquele negócio de bonequinho de massa, né? E aí eles pegavam os quadros e transformavam pra 2D pra colocar no Super Nintendo. Tipo assim, o personagem ele não era poligonal, né? Não tinha poder pra isso na época. Era um 3D falso. Mas dava um efeito artístico maravilhoso. Era muito bonito. Mas tinha partes dele que, por exemplo, o cenário mesmo da... daquela fase do barco lá. Aliás, vários cenários, né? Tinha partes que eram 3D mesmo. Ou tinha um efeito que parecia muito, que ele tem perspectiva e tudo. Eu acho que usava aquele efeito de Street Fighter, né? Que faz várias camadas de paralaxe, assim, e vai... Então, eu acho que é paralaxe, porque não tinha poder pra isso, não. Tanto que aqueles jogos como Star Fox, que eram 3D de verdade, né? Em três dimensões, eles vinham com aquele chip lá, SFX. Era mais caro o cartucho, eu lembro disso. Mas o efeito que eles conseguiram era impressionante mesmo. Não, impressionante, impressionante. Eu lembro que eu acho o jogo, assim... Se eu for puxar aqui de cabeça, eu acho que é o jogo mais, os jogos mais bonitos visualmente que o daquela geração. É, com certeza. Tranquilo. E foi ele que fez a SEGA praticamente cravar os pregos no caixão do Mega Drive. Porque na época rolava aquela história, né, que a SEGA ficava falando Genesis does what Nintendo don't, né? Porque o processador do Genesis era bem mais forte do que o do Super Nintendo. É. E ela ficava se gabando, dizendo que os jogos eram mais superiores, comparando os jogos de corrida dela com o Mario Kart e tal. A gente vai pôr umas propagandas aí no post pra galera ver o que rolava nessa história, porque fanboyismo não é de hoje não, tá, galera? Ah, sim. Esse negócio de usar pro processamento gráfico com propaganda não é de hoje, né? A história só se recicla, né? Quando saiu o Donkey Kong, era algo que o Genesis nunca tinha feito, entendeu? E foi o que a SEGA entrou em desespero. Aí começou a lançar a SEGA 32X, SEGA CD, pra ver se conseguia novamente tomar o topo de melhores gráficos, mas... Não aconteceu até o final da geração. Não tinha como. Não tinha. A geração já tava bem estabelecida também quando lançou, eu acho. Já era pra lá do meio da geração, né? Isso vem só pra retificar o que o Hyde falou no último episódio, né? Que eles conseguiam fazer muito com pouco. O que o PlayStation fez com o pouco de processamento que ele tinha, o Super Nintendo também fez. Tendo um hardware inferior, conseguiu ser superior ao Genesis da Sega. Sim, e ainda falando em 3D, em 99, no Nintendo 64, lançaram o Donkey Kong 64. Aí realmente era 3D mesmo, os gráficos eram em terceira dimensão, eram poligonais. E no caso traziam novos personagens, inimigos gigantes. E esse cara, não sei, foi um bom jogo, mas eu acho que não fez tanto sucesso, não foi tipo assim tão importante quanto o Donkey Kong foi no Super NES. Não sei se vocês concordam comigo. Não foi nem de longe, né? Nem de longe, mas porque ele também não é realmente tão bom pra sua plataforma como foi os do Super Nintendo, né? O problema também é que ele não era mais nada novo, né? Porque ele já era meio que feito nos moldes do Mario 64, do Banjo-Kazooie, entendeu? Ele era um Banjo-Kazooie com Donkey Kong. A proposta do 3D muda tudo, né? Ele não era, tipo assim, algo muito original igual foi o primeiro, tipo assim. Não que o primeiro não era... O primeiro era um jogo de plataforma, assim como era Mario, essas coisas. Só que ele apresentava uma tecnologia, uma arte muito diferente pra ele. Ele trouxe um monte de coisa nova que não tinha nenhuma plataforma, então, né? Então. Sim. E aí, sim. Então, agora, assim, eu falo, mesmo falando isso, eu gostei muito do CD4, eu não entendi tanto por que ele foi tão criticado, porque apesar dele não fazer nada novo, eu acho ele tão bom quanto os outros, como o Banjo-Kazooie, que muita gente gostou e não vi ter tanta crítica assim, porque tanto o Banjo-Kazooie quanto ele são clones do... mas são feitos no molde do Mario 64, né? O Donkey Kong, ele leva o nome Donkey Kong, né? Isso aí já faz toda a diferença. Agora o Banjo-Kazooie é uma franquia nova. Talvez por as pessoas esperarem o que já tinha tendo, né? Mas assim, sabe o que eu acho? Não é só o nome, não. É o jogo anterior ter sido muito importante. Muito importante. Eu lembro que outro dia eu tava até conversando com o Cetista isso daí. Foi acho que 2008, né? Que eles indicaram... A Game Trailers, ela faz lá a premiação dela anual. E aí eles listaram lá, entre as decepções do ano, Resident Evil 5. E é um jogo que foi super bem avaliado, né? Resident Evil 5 vendeu, é o Resident Evil mais bem sucedido comercialmente, a média de reviews dele, se eu não me engano, é 9, 9.1, uma coisa assim. E aí o pessoal fala, mas por que que indicaram, né? Eles justificaram, só assim, não é que o jogo é ruim, o jogo é bom, mas acho que, quer dizer, na opinião da gente, Resident Evil 4 foi um dos melhores jogos de todos os tempos. Então, como sucessor de um dos melhores jogos de todos os tempos, você espera que ele supere. E ele é um ótimo jogo, mas não supera, assim, não supera. Aqui foi Final tão Fantasy 3 também. Então. Foi tão bom o outro, que o pessoal espera algo que vá superar. E não é toda hora que você consegue, né? Um jogo que vá... Que aconteceu com Castlevania também, né? Aconteceu com um monte de séries. Aconteceu com um monte de séries. Então... Agora, sim, continuando da maior crítica que o pessoal faz dele, que é de ter que voltar na fase várias vezes, né? Que falam que é um jogo de coletar e tal, mas isso não é o defeito, porque até hoje o Mario é assim, né? O Mario também é um jogo de coletar, é um jogo de juntar estrela. Não é isso que faz ele ser ruim, né? Eu acho que quando o pessoal não pega simpatia, aí qualquer coisa aí vira tudo motivo. Motivo, né? Haters gonna hate, exatamente. Tem muito macaco, né? Você fala, puta, mas tem muito macaco, né? São cinco, antes era só dois. Não sei por que cinco, tudo vira motivo de crítica. E talvez vocês acham que por causa disso a Nintendo ela deu um baita tempo na série? É lógico, teve a venda da Rare. Foi mais pelos problemas da Rare, né? E também foi o que a gente. Mas vocês acham que foi bom isso? Por um lado sim, por um lado não, né? Eu tenho que saber o que ia acontecer se tivesse lá a Rare ainda fazendo e lançando até hoje, mas como pelo fato de eles terem lançado o último, né? O Return, que a gente vai falar, já agrada bastante, né? O Returns, eu fico imaginando, tipo assim, a Rare saiu, né? Microsoft comprou a Rare. A Nintendo não tinha mais o pessoal da Rare pra fazer. A versão do Nintendo 64 do Donkey Kong, a versão do 64 do Donkey Kong foi um ótimo jogo, mas não foi um sucesso estrondoso como foi as outras versões. E aí a gente tá falando aí, ó, de 99 até 2010, sem Donkey Kong. Mas em bastante tempo. Sem Donkey Kong, entre aspas, né? Teve no GameCube, os jogos musicais, teve no DS, mas ser um Donkey Kong de plataforma, digamos assim. Teve um remake do 1 no Game Boy Advance também. Teve um remake, mas sem um novo jogo da franquia. Ele é nem um remake, né? Ele é só uma adaptação, na verdade, né? É verdade. E em 2008 começou a ser desenvolvido Donkey Kong Country Returns. A Retro Studios ela tinha terminado Metroid Prime 3, né? E depois de anos fazendo Metroid, o pessoal da Nintendo, né, o Miyamoto, o Iwata, chegaram para eles e falaram: a gente quer que vocês façam um negócio diferente. Jogaram na mão dos caras Donkey Kong. O que vocês acham que os caras sentiram assim na hora? O que vocês sentiriam se colocando no lugar deles, assim, João? Você comentou, o cara chega assim, ó, 10 anos que não aparece um Donkey Kong no mercado, praticamente. Um jogo que marcou os jogadores hardcores, né? Principalmente na era de 16 bits. Como que você se sente assim? Os caras falam assim, você quer fazer? Cara, isso é uma mistura de felicidade, né, por ter esse voto de confiança da Nintendo, levando em consideração que a Rare não é uma empresa, sei lá, que tem 20 anos no mercado, como a Activision e tal, mas ao mesmo tempo a responsabilidade, né, cara, que ia vir atrelado com esse pedido ia ser gigantesca, assim, ia dar medo, cara. Sem contar que eu não saberia o que a Nintendo iria esperar, né, porque a mudança que a Retro Studio fez com a série Metroid, trazendo ela pro Prime, né, pra primeira pessoa. Será que a Nintendo ia querer algo parecido, algo tão revolucionário assim, ou não? Ia querer manter... Ah, mas no briefing do Miyamoto devia já ter tudo isso. Certinho já. Pode crer, né? A gente quer que vocês usem a sua criatividade dentro desses termos aqui, ó. Então dentro disso que eu estou mandando você fazer. Eu acho que foi mais difícil pra eles fazer esse do que fazer o Metroid, assim. Assim, não que seja mais difícil, mas acho que a responsabilidade parece ser maior, assim, do que o pessoal vai esperar, sabe, do jogo. Não, é que são dois públicos, né? São o público vocês, que jogaram os do NES, do GameCube, que tem que agradar, e o público eu, que, cara, só vim jogar o Returns agora e tenho que me sentir atendido do mesmo jeito que vocês aí, que estavam esperando alguma coisa. Uma boa parte do público novo, né, tão acostumado com plataforma, né? Mais acostumado com tudo em 3D mesmo. O que você acha, Adriano? Isso aí, o que você acha? O que você acha que os caras sentiram assim? Ó, tá aqui, ó. Vamos fazer Donkey Kong. O Adriano não falou aí. Pois é, rapaz. É isso aí. Os caras devem ter sentido medo mesmo, né, de fazer e tentar realmente causar o mesmo impacto, né, que causou o primeiro, né? Eu acho que essa que era, é, esse que era, o, era a missão deles, né? Tentar causar o mesmo impacto do, do primeiro Donkey Kong lá em 94. E falando de impacto, né? Assim, eles começaram a fazer em 2008, mas a gente só veio descobrir que estava sendo feito na E3 de 2010. Os caras fizeram, eu acho, tipo assim, que acertaram a mão demais em esconder até... Porque se você vai vendo o negócio desde 2008 até 2010, você já tá cansado com o lance. Vira o Final Fantasy XIII. Vira Final Fantasy XIII, vira Street Fighter 4. Não, e tem outra coisa... As críticas, se... né? Todo mundo se... já tá criticando qualquer coisinha antes mesmo antes do lançar. Negócio. É verdade. Se você anuncia que tá fazendo, você não precisa nem mostrar. Já imagina a comoção de 2008 até 2010, 2 anos. Isso que eu acho legal, no que nem até no Zelda novo que tá sendo feito, que a gente não viu praticamente nada até agora, uhum. Né? O mas a gente sabe, né? Diferente do Donkey Kong, a gente sabe que tá sendo feito. Sim. Isso que eu achei sensacional assim, do Donkey Kong. E, mas o tempo também foi relativamente curto, né? De anúncio. Foi relativamente curto. Ah, então. Agora o Donkey Kong e o Kirby nessa E3, né? Foi em cima da hora, né? Vai, ó, já vai sair. Não, é isso que eu achei, tipo assim. Se, e aí, quando eles anunciam novembro, era algo que eu não esperava na conferência da Nintendo, assim. Eu confesso. Não sei vocês, mas eu fiquei muito surpreendido. E eles já mostraram o jogo no, praticamente o que a gente pegou. E eles agora. Mostraram também o que a gente queria ver, né? Que foi o mais impressionante de tudo, né? Uhum. Tipo assim, não sei qual foi a reação, vocês lembram da época da E3? O homem mau que não viveu tanta época do Super NES. Quando você viu assim, o vídeo do Donkey Kong, anunciaram, ó, vai ser um Donkey Kong depois de zilhões de anos. O que você achou? Passou mesmo quem não é fã, no teu caso, que não tinha memórias da série. Deu alguma expectativa? Chamou a atenção de alguma forma ou não? Pra mim foi interessante, que primeiro assim, foi um jogo completamente novo pra mim. E foi numa época que eu tava justamente procurando jogos de plataforma pra você jogar, jogos em geral que você pudesse dividir o console com alguém. Putz, foi caiu do céu, assim, bem na hora, tanto ele quanto o Kirby, que eu tava atrás desse tipo de jogo, me agradou, eu não olhei muito vídeo, não fiquei muito em cima, mas tudo que eu vi me agradou 100%, cara. Tanto que a primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá e peguei e joguei, cara. Adriano e João, que viveram a época, assim, do Super NES, já mais diferente do Homem Mal, vocês viram e reviram os vídeos da E3 na internet, até sair o jogo. Como é que foi pra vocês quando vocês viram, pô, vai ter um Donkey Kong, cara, depois de zilhões de anos? A primeira surpresa que eu tive, né, primeiro foi que eu não tava esperando nada da E3 da Nintendo desse ano, de 2010, né, que passou. Primeiro porque... Também depois de 2009, foi... né? Pois é, 2009 foi terrível, assim, deixou uma experiência terrível, assim. Mas na época, né, eu ainda tava um pouco animado com a E3 em geral, né, da Microsoft e da Sony, mas no dia da Nintendo, eu liguei pro amigo meu, né, um vizinho meu aqui da rua, que ele é fanático por Nintendo, assim, um cara nintendista de carteirinha desde criança. E eu falei, ó, cara, vai ter uma conferência da Nintendo hoje e chega aqui em casa e vão assistir. Ele, beleza, né? Chegou e veio, a gente começou a ver e tal, tá, Nintendo e Miyamoto passando vergonha. Pô, beleza, tá divertido, tá legal. Até o momento que eles anunciaram Donkey Kong, cara. Aí, pô, com aquele vídeo de divulgação do gameplay sensacional que eles passaram lá. E a gente entrou em um frenesi, cara. A gente falou, bicho, a gente vai jogar esse negócio de qualquer forma. Aí foi logo depois disso aí, ele resolveu, comprou o Wii dele... E pô, todo dia que saía vídeo novo, eu passava pra ele e tal, foi bem legal, que eu e ele jogava Super Nintendo quando era criança. E reviver, como trouxe todos aqueles sentimentos legais quando era criança de volta, assim, com esse anúncio aí. Foi realmente bem bacana o que aconteceu. Acho que foi você que me mostrou um vídeo, né, em primeira mão, na verdade, né, João? Acho que eu nem tinha visto ainda. É, provavelmente sim, cara, porque eu tava maluco assistindo a E3 da Nintendo. Eu tava acho que assistindo... esse vídeo foi um vendedor de Wii, tipo, nossa, pô, caramba, né? Ah, pode pensar nisso. O meu, eu fui vítima. Eu fui vítima. Eu também. Completa. Eu fui do ano passado do Galaxy 2, mas eu sei que tem duas. Então, tem dois aqui que foram, né? Acho que três, viu? Acho que três. Foi a hora que o Hardcore não resistiu. Não, eu comprei o Wii por causa do Donkey Kong, né? Vi aquilo lá, não dá. Não dá. Não dá, tem que comprar o Wii. Não vai ter apelação demais, né? É, então, não tem como. Muito a Nintendo pegou nos nossos corações, assim. Me cheio. Vem atacando desde o New Super Mario Bros, né? É, o New Super Mario Bros é demais. Mas e é que Mario a gente tá mais acostumado a ter. E ela segura a gente pelas bolas, né? A Nintendo pode... Tem controle de quem é mais velho e jogou Super Nintendo, né? Qualquer coisa que ela não seja mais velha, a gente compra. Verdade. Nossa, cara, é o apanhador no campo de centeio. Com certeza. E quando vocês tiveram contato com o jogo, assim, quando chegou o dia que vocês colocaram o disco e rodaram o jogo, o que vocês acharam? A primeira coisa, porque uma coisa é a gente ver vídeo pela internet, né? E outra coisa é a gente ver o jogo rodando na nossa casa, ali, ó. Você morrendo, batendo, vendo graminha mexendo, matinho voando. O que vocês acharam, assim, pro primeiro, que foi, na época, foi um estrondo de arte, né, de estilo visual, né, lá no Super NES. Pra esse agora, assim, vocês bateram o olho, qual foi a primeira leitura, digamos assim, visual do jogo, Mr. Bubbles? O que você achou? Então, pra mim, a primeira coisa que eu notei quando eu coloquei o CD foi foram os gráficos, né, lógico, que eu achei ele muito, muito bem feito e bonito pro Wii. E não, foi um dos poucos jogos do Wii que eu joguei que eu não senti falta de uma resolução maior, de uma resolução HD, né? E agora as fases, assim, eu senti jogando como se estivesse jogando o primeiro Donkey Kong mesmo, assim, não vi diferença nenhuma do primeiro do Kong que eu joguei lá 20 anos atrás no Super Nintendo. O que você achou, assim, do design das fases, o design visual? Alguma coisa saltou, assim, pra você logo na primeira fase, visualmente falando? As fases continuam muito bem criativas como eram no Super Nintendo, né? Achei que eles não se prenderam tanto às mesmas ideias que eles já... Eles não, né? Mas que já tinha sido feita. E uma coisa que eu gostei bastante foi esse esquema de você alternar entre os dois planos, né? Pra frente, pra trás no cenário, coisa que não tinha como ser feito, né, na época do Super Nintendo. E o João, você jogou, o que você achou desse esquema de dois planos? Eu também achei, tipo assim, era isso que eu perguntei de propósito pro Mr. Bubbles, que eu achei isso muito bem sacado, assim, de você, não é nada do outro mundo, nada que a gente não tenha visto em outros jogos, mas você aproveitar O recurso que o console te deu, apesar de não ser o console mais potente da geração, mas para um jogo de plataforma tem se mostrado bem eficiente. O que você achou desse... O que saltou aos olhos de você no quesito visual do jogo? A primeira coisa que eu reparei quando eu coloquei o CD para rodar foi a música, né? A musiquinha de introdução, que é a clássica do Donkey Kong, mas remasterizada. É uma mistura de jazz com percussão. Não sei. Muito bem feito, né? Por sinal, assim, eu achei também, gostei, eu achei que deu uma revitalizada também nas músicas. Ah, realmente, apesar de ser jazz, ele não perde a essência, porque sempre tem aquela percussãozinha batendo, você sabe que é Donkey Kong, você ouve aquela música, você não acha que é, sei lá, Metroid, você sempre vai saber que jogo que é. Mas graficamente, é bem impressionante se você ver que artisticamente, o que os caras conseguiram fazer foi mesclar não só a beleza artística dos cenários que tá lindo, mas com a interação com o próprio cenário. Porque quando você tem que... Você é jogado, arremessado pro segundo plano do jogo, você, na maioria das vezes, você não percebe que tem um segundo plano. Você acha que é parte do cenário. Não é algo forçado. Apesar de que isso me trouxe problemas também, porque eu sou meio cego e quando eu era arremessado pro segundo plano eu não entendia porra nenhuma do que tava acontecendo. Mas foi bem legal, cara. Assim, e vale ressaltar o conceito artístico dos mapas, que é genial. Dos monstros, que também estão bem bacanas, e dos bosses. Também. O morcegão eu achei demais, cara. Pois é, mas isso aí a gente fala mais pro final, né? Quando tiver mais pra frente. Mas no começo, o primeiro boss mesmo, aquele sapão bem louco das dorgas lá. Que lembra bastante o primeiro boss do primeiro Donkey Kong também, né? Que era uma toperona, assim ele é um bicho parecido até. Então, o Adriano, você chegou a jogar bastante também? Então, eu joguei sim. Sonhou? Sonhou? Fantástico. O review do sonho. Falar, é que eu ia falar de quantos mundos eu passei, mas eu não lembro se foram 3 ou 4. Enfim, eu joguei um bocado e você falou em comparar, né, com o jogo antigo. E é isso aí que o João comentou também, né, no primeiro jogo. Tipo assim, eu que era novo, né, e nem reparava tanto em trilha sonora, essas coisas, reparei já naquela trilha, né, que era tão, tão rica. E nos gráficos que, como eu falei antes também, né, a gente via aquilo como o 3D, né, na época, o Donkey Kong 1. E aquela hora, no começo do cast também, eu falei que eu não tive cartucho, na verdade eu tive sim, o cartucho do 2. Eu tava achando especificamente do 1. Então eu vou fazer uma comparação aqui, eu acho que do 1 pro 2, eu sinto até hoje, quando eu dou uma olhada em emuladores, ou então vejo alguém jogando, eu sinto que caiu um pouquinho assim, a qualidade pro 2, do 1 pro 2, e no 3 essa qualidade retornou. E já era quase fim de geração também, né? Aquilo que a gente já comentou. No fim da geração acaba tendo aquela subida gráfica, né? O que me chamou atenção bastante no Returns é isso aí, é a volta da trilha e você põe o jogo e já fica aquele sorriso de orelha a orelha, né? A nostalgia fluindo. Eu acho muito bom graficamente também, assim, comparando com o que a gente tem aí pro Wii, né? E esse lance dos planos, realmente, tem hora... Eu não tenho problema de vista como o João, não, mas... Eu acho que tem fase que você é jogado dois planos atrás, então tem hora que realmente dá complicado, mas nada que atrapalhou, não. Eu gostei bastante também daquelas fases que eles mudam o conceito, como aquela fase que tem o pôr do sol, né? Achei muito legal aquilo lá. Praticamente vira outro conceito o jogo, né? Vira. Artisticamente eu acho espetacular aquela fase. E Hyde, eu sei que não é Sonic, né? Mas e aí? Deu pra esquecer Sonic um pouco quando você rodou a primeira vez, assim, bateu o olho? Deu. O jogo é bom, é muito bonito mesmo. Só que eu tenho umas críticas aí. Ó o hater. O hater, vamos lá. Não, a gente sabe que não é Sonic, já. Então, já começa por aí. O que eu achei? Ele é bonito tudo, só que ele foi meio infantilizado com o que ele era antes, eu achei. Ele, em tudo, assim, em geral, o gráfico, o clima do jogo, as músicas, né? Ele tá mais infantil do que o que eram os três do SNES, né? E outra coisa que eu percebi, assim, logo que eu comecei a jogar é... Cadê os Kremlins, né? Os crocodilozinhos lá. Então, eu gostava deles, viraram, né? E é uma coisa então, que... mas é outro inimigo, né? Na realidade, é outra história, é um novo jogo, né? Eu entendo, assim, mas completamente. É, tipo, eu gostava Returns, dos Kremlins, né? Mas... Seria legal se tivesse... É opinião eu diria minha. Que ele ficou mais cartunesco mesmo, não é? É, isso. Eles fazem mais caretas e tal, mas... Ele parece muito, ele lembra bastante aquela série que tinha em animação do Donkey Kong. Ele segue mais aquele estilo do que... É verdade. Do que o que é mesmo, que foi no SNES, né? Mas é longe de ser um jogo ruim, né? Jamais vou dizer isso, o jogo é excelente. Uhum. E o Homem Mal que não tem referência dos outros pra fazer esse tipo de comentário. O que que achou quando rodou, visualmente, assim, falando? Então, cara, é até legal ouvir vocês falarem que, faltou isso, faltou aquilo, que, tipo, eu que não joguei os anteriores, não tenho o sentimento que tá faltando alguma coisa, ou sei lá, tipo, você enxerga ali, algum buraco. Putz, é um jogo completamente novo pra mim. Completamente novo mesmo. E eu acho que, sei lá, até pra você pode sentir falta de uma ou outra coisa, mas, tipo, acho que é por nostalgia mesmo, que pelo menos pra mim o jogo não me falta em nada. Eu curti, cara, eu curti. Peguei pra jogar, meu foco do Donkey Kong Country foi jogar com duas pessoas, que eu peguei justamente pra jogar com a minha namorada. E, cara, gostei bastante mesmo. Gostei mesmo, não joguei os outros. Mas fora assim, eu acho que todo mundo vai comentar o controle, que eu achei que não foi a melhor escolha. Nosso próximo tópico. Então. Mas eu acho que, tipo, quem tá no mesmo barco que eu, que não jogou os anteriores, meu, eu recomendo 100%. Aliás, 99%. Eu vou falar desse 1% mais pra frente. São 9 fases, né? Tem a Jungle, Beach, Ruins, né? Cave, Forest, Cliffs, Factory, Volcano e Golden Temple, né? Pessoal, assim, das fases que vocês viram, assim, tem alguma preferida aqui? Alguém já tem alguma preferida? Tidal Wave. Tidal Wave é aquela do sol. Não, é aquela do sol, que não é na Jungle? Não, é aquela que ele... Eu não sei se esse é o nome exato, né? Eu não me lembro muito bem. Ah, não, é a do mar. Isso, é a do mar. É que ele tem que andar e ele se esconde atrás das pedras quando vem a onda, né? E você usa a estratégia. É no beach. Essa é aquela do povo também, acho que aquela fase muito da hora. Povo. Eu gostei daquela primeira que você pega o foguete, que os caranguejos vão lá atirando. E vocês têm que desviar. Eu achei a ideia daquele foguetinho sensacional. Né? E eu gostei na primeira fase na Jungle, quando você compra aquela fase especial, a fase do sol. Aquela é bonita, sim, também, hein? Foi muito bonita, muito bonita. Ela é bem artística, né? Uhum. Ô, Meimal, alguma que vem à cabeça? Sim, então, cara, eu joguei um monte de vezes todas, né? Porque, infelizmente, cara, ele não é tão fácil de jogar duas pessoas. Eu acho que ele só perde pro New Super Mario Bros, cara, pra você jogar de duas pessoas. Mas, sei lá, cara, acho que essa da onda também aí é bem legal, cara. Você tem que, ou você encosta, ou você agacha, ou você bate no botão e sobe uma pedrinha ali. Eu achei bem legal, cara. E dá aquela sensação de tempestade, né? Que eu achei bonita ela visualmente também, a fase. Ah, isso eu não senti não, cara. Não? Achei. O Adriano, e você? Tem alguma fase favorita, assim? Alguma tela que você joga e fala, cara, essa daqui eu repito várias vezes. Eu jogo aqui pra ganhar moedinha, pra comprar balãozinho, pra quando tirar não morrendo mais pra frente. Então, as que me chamaram a atenção mesmo foi, que chamou bastante atenção, foi essa do pôr do sol e essas do foguete e a da praia também. Eu gostei bastante das três, apesar de eu ralar um bocado pra passar nessa da praia aí. O jogo tá, assim, é bom citar também, né? O jogo tá bem difícil, tá mais difícil que os anteriores, eu acho até. Uhum. E o João? João, tá com a sua fase preferida aí? Rapaz, a fase que eu mais gostei, assim, é uma fase que eu demorei bastante pra passar, mas é aquilo, quando você passa é extremamente gratificante, que é uma fase, eu não lembro exatamente o nome, mas é uma que fica pô, qual é o coletivo de aranhas agora, né? Enxame não é, mas fica um monte de aranha atrás de você. É uma aranhada. Aninhada. Uma aranhada. Fica uma aranhada atrás de você e você tem que ir muito rápido através da fase. É bem bacana, assim, ela leva seu senso de urgência ao máximo durante toda a fase, bem legal. Bacana. E se Mr. Bubbles, alguma fase favorita aí? Ah, eu gostei do mundo 5 inteiro, que é aquele da floresta, né? Acho que foi achei o mais bonito de todos. E eu gostei também bastante daquele mundo novo, que é o que não tinha nenhum dos outros jogos, né? Que é aquele da... É, Reefs. Que fica dentro do mundo da praia, né? Do beach. E é como... Que é o pré-histórico, né? Que é o mundo pré-histórico. Uhum. Que tem lá os fósseis de dinossauro e tal. Achei legal. Ah, né? Esse é outro. É, então, tem nossa, até uma... Essa só te interrompendo. Reefs. Aí pode lembra falar. Muito Pandemonium essas fases aí. Não sei se vocês jogaram Pandemonium 1. Joguei Pandemonium 1. Ah, eu não joguei Pandemonium, mas achei legal até, porque essa é uma que não tem como comparar com os antigos, porque ela não é um mundo novo mesmo, né? Uhum. Nunca teve com esse tema. Achei legal uma fase que você vai com um carrinho e tem um ovo gigante de dinossauro e você entra dentro dele, ele vai rolando e vai quebrando o ovo e você vai rolando e tendo que pular dentro dos pedaços que vão quebrando. Achei bem da hora. Não sei se vocês jogaram essa fase ou se lembram. Eita, essa eu não cheguei ainda, não. Não? É bem legal, você vai com um carrinho, aí vem um ovo gigante, você cai dentro dele, aí o ovo vai rolando, você vai rolando dentro, aí vai quebrando os pedaços. Eu vou acabar desistindo de jogar, mas isso aí eu falo mais pra frente também. Beleza, a gente comenta, né? E aí, ó, vamos ao aspecto mais polêmico que eu acho do jogo, que é a jogabilidade. O que vocês acharam da jogabilidade? Hyde, o que você achou de... rolar só com movimento, não ter opção de mapear com botão. Teve a maldita ideia de ter que ficar balançando aquela porcaria daquele controle pra ir rolar, pra soprar. Se usasse um botão só, eu acho que o jogo ia ser bem, bem melhor. Essa parte de jogabilidade, né? Mas dá pra encarar ainda, né? Não chega a deixar o jogo ruim. Uhum. Mas se fosse com um botão aqui, ia ser muito melhor. Se tivesse opção, você acha que tivesse opção? Tem que ter opção. Porque aquilo parece que foi uma coisa colocada só pra ter que usar a porcaria do movimento do Wii. Do Motion Sense, né? Uhum. João, o que você achou? Ah, pois é, o que parece, a cada ano que passa, a cada novo jogo que lança pro Wii, é que é um acordo, silencioso ou não, entre a Nintendo e as developers, que é obrigatório cada novo jogo que lança ter que usar ao menos um aspecto de chacoalhamento do Wii Remote. E isso é terrível, porque alguns jogos, como o próprio Donkey Kong, o New Super Mario Bros., não precisa, entendeu? Se você tivesse a jogabilidade clássica ali, ela ia caber perfeitamente, você não ia perder em nada no jogo. Pelo contrário, você só ia ganhar. E pra situar o pessoal, o que tá acontecendo com o Donkey Kong Country Returns, é o seguinte, eu só joguei ele com Nunchaku e Wii Remote, não joguei ele só com Wii Remote. Se você está parado, em pé com seu macaco, você chacoalha o remote, ele bate no chão dando stun nos inimigos. Se você tá parado e agachado e chacoalha o remote, ele sopra. Isso serve pra se desbloquear alguns itens secretos e avançar na fase. Se você tá correndo e chacoalha o remote, ele vai rolar, né? Isso ajuda a pular, ajuda pra você bater nos inimigos. Só que o que acontece? Em alguns momentos do jogo, ou melhor, na maioria dos momentos do jogo, a ação é frenética. Você não consegue parar. É exatamente o que eu ia falar, cara. Que não tá ruim, cara, isso. O ruim é quando você tem que fazer rápido. É, e a maioria do tempo o jogo exige que você seja rápido. Então você tá correndo, seja porque tem alguma coisa desmoronando atrás de você. Em alguns momentos, o senso de urgência do jogo exige que você seja muito rápido. E, por exemplo, você tem uma beira de um precipício, você está correndo de uma ninhada de aranhas, e você tem que parar para soprar uma florzinha para acontecer alguma coisa. Se você não para direito, você vai rolar, você vai chacoalhar o remote e vai rolar para cair no precipício. E isso acontece com muita frequência. Não sei se eu sou burro ou se esse controle é uma porcaria. Mas não acontece... Não, cara. Comigo aconteceu bastante também de ao contrário. Assim, eu querer que ele rolasse, mas ele ia soprar. Porque eu colocava... Às vezes você tá numa plataforma que é muito curtinha e você quer dar aquela rolada pra ele ir mais longe. Aí não deu tempo dele ler que você, sabe, andou pra rolar e você vai e pula, só que não dá o pulo longo. Ele dá o pulo normal, que é sem rolar. Aí você cai no precipício porque não chega no lugar onde você quer, entendeu? Esse negócio de ficar balançando o controle não é muito intuitivo nesse jogo, né? Sei lá, assim... Ele é desnecessário, então, né? Então, eu acho que, tipo assim, eu particularmente, eu não enfrentei problema. Não sei, tipo assim, não enfrentei problema com isso daí. Eu não consegui notar delay ou lag no controle. E eu acho o balanço que tem que fazer é tão pouco pra ele já rolar que eu consigo acionar na hora que eu quero, né? Então, tipo assim, se você não parou mesmo o personagem, não tem jeito, você vai rolar. Mesmo que fosse um botão pra você fazer o movimento, você teria que parar. Porque se você apertasse o botão, em vez de chacoalhar o controle, o personagem também rolaria. Mas sabe qual é o problema? Então, isso não é que ele deveria dúvida. Ser igualzinho no Super Nintendo. O botão que corre... É, dá a rolada também. Eles então, tocaram, mas né? Aí o que eu acho? Eu acho assim, uma coisa que eu acho bacana é o alto-falante saindo o barulho das batidas de mão. Eu jogo estilo sem nunchuck. Eu jogo só o Wii Remote. Eu nem sabia que dava pra jogar com nunchuck. Qual a diferença, aliás? Ah, é que tipo assim, com o nunchuck você controla ele no analógico. Tem gente que diz que tem que no analógico é melhor. Eu não sinto diferença. Do analógico pro digital num jogo desse. É porque no analógico você não precisa deixar o botão apertado pra correr. No nunchuck que você precisa. Não tem diferença. Eu acho que é mais difícil. Dá mais trabalho jogar com uma coisa numa mão e outra na outra. Eu acho que o digital é o esquema mais clássico, assim, pra jogar. Eu não sei. Eu gosto, tipo assim, me lembro o NES. Me lembro o NES. É mais parecido com os antigos. Exatamente. Mas eu acho o seguinte, eu não sofri com o controle, eu gostei do esquema de controle, mas o que eu acho é que eles deveriam ter deixado a opção. Concordo. Não sei se tipo assim, tem a opção de você nem fosse falar assim, preciso de mais um botão, então beleza, você quer rolar com um botão, fazer essas coisas com um botão, você tem que plugar o nunchuck. Beleza, mas tem a opção. E o pior de tudo é que não tem suporte ao clássico controle, né? Não tem suporte ao. Então, seria uma opção também, né? Se tivesse suporte ao Classic, seria uma opção. Assim, nem que fosse pra vender Classic controle. Todo mundo tem, cara, um controle de GameCube ou um. Sei lá, faz um controle customizado do jogo lá do Donkey Kong, um monte de gente compraria. Porra, ia vender pra caramba. Nossa, eu já vi aquelas. Já viram aquelas bananinhas de zíper, assim, que parece estojo escolar personalizado já do jogo? Vi, da hora. Pra quem fazia pré-venda, achei show de bola aquilo. GameCube é mó console zumbi, cara, tá louco. Você continua vivo. Você muda de geração, muda tudo. Agora no GameCube mudou de geração, você usa o controle, você usa o memory card, você usa o jogo. Putz, joga só a casca fora. Ele continua vivo. Ô Adriano, você também achou isso da jogabilidade ou você não chegou a comentar ainda? Não chegou a ser um grande problema não, mas eu senti essa diferença assim aí de não poder dar a rolada com um botão só, né? E pelo que vocês já falaram aí, eu acho que o que o João falou é que é o que acontece mesmo, Nintendo deve ter algum acordo que deve fazer as empresas usarem, né? Porque realmente podia ser opcional. Mas isso acho que meio óbvio, todo mundo já deve ter percebido tava isso. Tava lá né? No projeto que o Miyamoto mandou, né? Tem que usar. A Retro Studios mandou o jogo pro Miyamoto jogar, aí ele falou assim: tá legal pra caramba, mas a chacoalhadinha lá, né? Pessoal, vamos botar a chacoalhadinha. Dá pra ficar bem, mas assim, eu rolo bem menos do que eu rolava nos jogos anteriores, essa é a verdade. Eu acabo utilizando menos o comando devido a esse problema. Isso eu acho que é uma das coisas que aumentou bastante a dificuldade, que é o que a gente falou também. E é isso outro tópico aqui, né? A gente já aproveita e já pula, né? O que vocês acharam do desafio do jogo? eu odeio muito aquele porco. Porque toda vez que eu morria, parece que aquele porco com aquela bandeira branca falando, quer ajuda? Isso dá raiva mesmo, cara. Dá muita raiva, muito. O porco desculacha muito no jogo? Nossa, porque o porco te xinga de idiota, né? Indiretamente, mas é isso que ele fala. Ele fala que o Donkey é você. Mas nesse jogo não é vergonha o porco aparecer, não, velho. Acho que é até normal. Todo mundo aqui. Mas que porco é esse que aparece? Você ouviu, que caramba? É o checkpoint, Ah, cara. Não, isso sim. Não, mas... ele é o checkpoint e ele aparece depois que você morre 8 vezes seguidas. Ah, eu nunca tive 8 vidas, cara. Então você tá abaixo desse nível ainda. Quando você morre 8 vezes seguindo a mesma fase, ele aparece pra perguntar se você não quer que ele passe sozinho pra você. Que é aquele super guide que apareceu no Aí se você aceita aquilo, você tá falando que você é um loser mesmo. Aí tá. Se você aceita aquilo, você não deveria nem estar jogando, né? É. Pra gente é inadmissível isso, cara. A gente não tem a capacidade de aceitar aquela opção. Ah, mas eu tenho certeza que se Donkey Kong fosse jogo de Xbox, quando você dava o bagulho, selecionava a opção do Super Guide, ia desbloquear um achievement de 50G na hora. Eu já acho que esse é o contrário, né? É. Na hora. Não, ia ter um achievement pra não usar Super Guide, mas também ia ter um achievement pra usar Super Guide. Uhum, pra ter que jogar 2 vezes. É pra aumentar a durabilidade do jogo, sabe? As histórias, assim. Sabe uma coisa que eu não sei se vocês já prestaram atenção, é pelo menos pra mim acaba fazendo diferença, que eu só jogo ele de 2 pessoas. E comparando, por exemplo, com o Kirby, com o Mario, eu acho que a tela é muito pequena pros 2 personagens juntos. Eu acho que assim, o que eu acho ruim no Mario é a colisão dos personagens. Você vai pular, pula na cabeça do seu amigo cai em buraco, te xinga, te dá uma porrada. Mas eu achei que fica muito apertado 2 personagens na tela. Às vezes, sem querer, você corre e deixa outro pra trás. Ou mas sabe o que eu acho? O Donkey Kong não tem o zoom que o Mario tem, né? O Mario consegue dar espaço. Ele tem zoom. À medida que os personagens se distanciam, ele ainda vai dar um campo de tela pros dois, assim. É, então, mas mesmo que não tem isso. Mas mesmo que os dois personagens estejam juntos, cara, eu acho que no Donkey Kong, o espaço da tela é pequeno, cara. Eu acho que ele foi feito mais pra ser jogado sozinho mesmo, que eu senti muita dificuldade. Agora que vocês estão falando, eu tô até vendo coisas que não são exclusivas minhas, mas eu acho que meu maior problema com ele foi esse. E olha que jogando de 2 o jogo fica mais fácil, hein? Eu tenho lá minhas dúvidas, viu, Hyde, se jogando de 2. Porque eu acho que a dinâmica do jogo, o co-op, ela muda completamente. É, então, eu assim, por um lado ele fica mais difícil porque um atrapalha o outro, mas exatamente. Ele é mais fácil porque você, quando um morre uma vida, ele aparece e direto, né? Perde uma vida, só que ele já volta. Você morre e você tem que voltar lá do checkpoint e passar tudo de novo, né? De 2 isso não acontece. Mas eu acho que tem uma curva de aprendizado de 2. E até o jeito de você jogar com outra pessoa. Uma coisa é jogar com quem tá acostumado a jogar e outra é com quem não tá acostumado. Então, tipo, eu sinto isso, assim. Jogar jogo de plataforma de 2 pessoas tem uma curva de aprendizado, que muda demais a dinâmica do jogo. Eu não joguei, acho que não devo ser, sei lá, não vejo como um estilo que seja tão divertido jogar de 2, assim. Pelo menos o Donkey Kong, né? Não, eu acho divertido, mas exige um aprendizado. Não sei se o pessoal concorda, João, Adriano, o Hyde, concordam com isso daí, mas eu acho que são dinâmicas completamente diferentes. Você jogar sozinho e você jogar com uma outra pessoa. Eu não cheguei a jogar de 2, não. Então, não sei dizer aí, mas eu imagino que seja legal, né? Eu imagino que a experiência seja parecida com a do New Super Mario Bros. É diferente, então, eu acho, ainda. Eu, assim como o Meimal, eu só joguei de 2, né? E o primeiro problema que eu tive é um problema pessoal, né? Que vocês provavelmente não tiveram. Mas, como eu já disse, eu sou meio cego, então, dos 2 macacos eu sempre me confundo. Tem hora que eu acho que eu sou o macaco na frente, só que eu tô atrás, eu pulo e caio no precipício. Esse foi o primeiro problema que eu encontrei, mas é pessoal. Mas eu acho que isso faz parte da curva de aprendizado, cara. Você tá acostumado a ver os 2 personagens colados o tempo inteiro. Sempre uma referência na tela. Você tem que aprender a trabalhar com 2. Saber que uma você não tá controlando. Ah, mas aí é complicado, porque eu quase terminei o jogo e não consegui entender isso. Eu acho que tem muita cor, tem muita cor no cenário e os personagens têm a mesma cor, praticamente, só muda o tamanho, né? Então, mas mesmo eu, cara, que não joguei os outros e joguei ele a partir do dia 1 só de 2 pessoas, ele ainda é difícil de jogar de 2 do mesmo jeito. Mesmo sem você ter a dinâmica de ter acostumado, de ser acostumado a jogar com os dois macacos. Mas os outros não tinha multiplayer, não, meu irmão. Era então, só dava pra jogar um por vez. É, então, mas é o que eu tô te falando. Tipo, você falou, às vezes eu me confundo qual macaco. Tô falando, eu joguei desde o primeiro dia assim e continuo com a mesma dificuldade. Uma dificuldade de identificar qual é qual? Não, aí também não, né? Ah, sim. Você de óculos mesmo, né? Não, mas assim, tipo, eu tô te falando que não é nem de identificar aqui. Mesmo sempre jogando assim, ainda é complicado. Ah, sim. Agora, falando um pouco da jogabilidade do single player mesmo, né? Jogando de um, ele tá muitas vezes mais difícil do que os antigos, né? Eu achei também. Eu também achei ele mais difícil que os antigos, embora ele te dá zilhões de chances de comprar balão. Ele mudou nesse sentido, ele dá... A maioria das pessoas de quem jogou e conseguiu mais de 70 vidas, assim, né? Aparecia 70, 90, conseguia até chegar a 99 vidas, mas você morre 15, 20 pra passar uma fase, né? Eu já cheguei a acumular acho que 60 vidas e naquele chefe da topeira da quinta fase foi umas 20, 30 vidas. Sabe o que eu faço? Quando eu tô com umas 3 vidas, eu saio do jogo. Aí quando eu entro de novo, aparece o vovô macaco lá e me dá mais umas 4, 5 vidas, cara. Aí ele fala, você está com poucos balões, toma mais uns aí. Aí eu perco, saio de novo, entro. Até que não é tão difícil ganhar vida, não, porque você pode trocar aquelas moedinhas por vida, né? Então dá pra juntar bastante. O problema é conseguir passar das fases mesmo. Pode sempre voltar às fases mais fáceis e refazer a fase pra ganhar vida. Então, sem contar que o fato que você jogar de dois, morreu os dois, são 2 vidas a menos, né? Mas tira de duas vidas? Tira 2 vidas, cara. Tira uma vida pra cada macaco. Eu nunca ganhei mais de 10 vidas, cara. Sempre no dia 2, sempre quando você vai morrendo, vai comendo uma vida. Ele volta na tela, mas uma vida vai embora, né? A questão das moedas, assim, elas estão. Tem bastante. Tipo, se você morre, elas aparecem lá de volta. Então, tipo, realmente é fácil de acumular moeda e comprar vida depois. Eles foram bonzinhos nisso, só que no level design eles detonaram, né? Compensou, né? Uma coisa compensa. Não tiveram pena. Não, as fases do último mundo, do mundo do fogo, são todas muito difíceis. Aquela última fase do carrinho no fogo, nossa, deve ter morrido umas 40 vidas, ele é muito difícil. E a última mesmo do chefão final, que você tem que subir com um foguete até o topo do vulcão e depois ainda enfrentar Aquela ali ainda dá pra você decorar, tipo, como se fosse um jogo de navio. Mas demora. Demora, claro, demora bastante. Eu demorei pra passar aquela. Eu também, demorei muito. Vocês acham que a geração hardcore aí, criada Gears of War, GTA 4, Call of Duty, vocês acham que eles vão chorar? Esses veteranos de guerra novos veteranos de guerra, eles vão chorar igual menininhas de 5 anos? Eles vão aceitar o porco, eles vão aceitar o porco. Você tem ideia. Cara, igual menininhas de 5 anos, não, mas meu Deus do céu, cara, tá louco. Então, o pessoal fala que é por isso que eu vou acabar parando de jogar. Porque, tipo, não tanto por mim, mas que eu, sabe, sou mais aficionado, mais acostumado, mais nervoso pra passar uma fase. Mas, tipo, o propósito do ir é jogar com minha namorada. Minha namorada já não tem mais prazer nenhum em jogar, cara. A gente tá no final do mundo 3 e acabou o tesão de jogar. Nossa. Nisso é verdade mesmo. Ele não é feito pra newbies, não, é. É, até engraçado, cara, que ela mesmo fala que quando a gente volta pra tela do menu, aparece lá, né? Ruins. No mundo 3. Ela fala, olha, ruins. Ela tá falando pra gente é ruim, cara. Essa é boa. Você acha que o Donkey Kong podia usar a camiseta Hardcore Who? Quem é que é Hardcore aí, hein? Quem é que é Hardcore? Quem joga PS3 360 ou quem joga Wii? Muito boa. E falando é difícil mesmo, pena. Eu também penei no jogo, como foi, perdi vidas e vidas no chefe da topeira. Mas falando um pouco, apesar de ser difícil o jogo, o jogo tá mais ou menos um pouco acima das 4 milhões de cópias. A gente tá falando aí, ele saiu no finalzinho de novembro, né? A gente tá falando de, enquanto a gente grava esse cast, de 2 meses de venda. Uma bela venda, né? Eu acho que deve chegar aos 6, 7. O que que vocês acham com esse desempenho comercial e a altura que a gente está no momento na geração? Vocês acham que vai rolar continuação? Vai rolar mais um Donkey Kong ainda no Wii? Ou não? Que tem muita coisa que eles podem melhorar. E só pelo que a gente conversou durante o cast. O que vocês acham? Não. Eu acho que só o próximo I, cara. Eu discordo do Homem Mal, hein? Tá todo mundo chorando, cara. Tá todo mundo chorando que o I não tá mais no momento dele, que o console tá vendendo pouco. Eu acho que é hora agora. Ou um título grande da própria Nintendo, desenvolvido dentro de casa mesmo. Não digo a franquia Donkey Kong. Ou então nada, cara. Eu acho que Donkey Kong agora, o gostinho que a gente teve, só na próxima geração. Só na próxima geração. E você, Mr. Bubbles? Eu também não tenho certeza se ele vem a... Assim, provavelmente também acho que no Wii não, mas assim, agora se ele vai ter uma continuação, acho que é quase certo, assim. Uhum. Se vão fazer um Donkey Kong Country Returns 2, eu acho que é meio que certeza já, né? Pelo número de vendas. Ah, eu acho, cara, que ele entra no grupinho Mario Zelda, cara. Tipo, obrigatório pra qualquer console da Nintendo. Eu acho que a partir de agora é porque eles acharam um modelo certo pra fazer, né? Uhum. A partir de agora é só melhorar o que a ideia que eles já tiveram, né? Uhum. E Adriano, o que você acha? A gente vai ver mais Donkey Kong no Wii? O que você acha? Então, não sei se vocês pensam assim como eu, mas eu vejo que a Nintendo alguns jogos dela costuma lançar um só na geração inteira, e um jogo que marque e fique marcado na geração. Por exemplo, a gente não viu um Mario Kart Wii nem DS 2, é um só para a geração inteira. E eu acho que a gente não vai ver um New Super Mario Bros. 2 e nem um Donkey Kong 2 também. Eu imagino que eles vão deixar para a próxima aí, para marcar mesmo como um jogo único na geração. Você concorda, João? Não, eu discordo. Porque a gente está em uma geração que é mais longa do que as outras. A Microsoft e a Sony já fizeram com que a Nintendo não tenha mais o diferencial dela. E ela não tem mais o que fazer, ela não tem para onde fugir. Ela não pode lançar um hardware novo tão rapidamente. Né? O Wii 2 aí, ou o que seja, não vai sair por agora. E a única coisa que ela pode fazer para continuar tentando vender esse videogame dela que todo mundo já tem é investir nas franquias fortes dela. E Donkey Kong se provou ser uma franquia forte. Então eu acho que ela vai investir sim, vai usar até o último suspiro que ela puder até sair a nova geração aí. Então ela vai ter que investir na prata da casa. E Donkey Kong... porque também não daria tanto trabalho assim agora fazer um segundo, né? Então eu penso isso, se já não tem em casa isso daí. Mas vocês dizem assim, uma continuação tipo pra esse ano ainda, ano que vem, ou o quê? Três, não quantos anos? Não sei, esse ano ou ano que vem. Hyde, o que você acha? Você acha que é possível? Eu concordo com o que o João falou aí. Eu acho que é possível, sim, sair uma continuação. E eu espero que nessa continuação tenha os Kremlins aí e tenha também mais animais, né? Porque faltou o Ingvard, faltou também as fases no gelo, fases na água, que era muito legal isso. Os Kremlins com certeza não vai ter, não. Agora, animais e fase na água é certo que sim. Uhum. Olha, eu senti falta da fase na água, mas pra ser sincero, eu não gostava das fases na água. Ah, era muito da hora. Ah, então, só pra fechar isso daí, porque é justamente algo que a gente vai falar aqui do que a gente gostaria no caso de uma continuação. Não sei, eu penso assim, eu acredito que a gente vai ver outro Donkey Kong, não sei três, mas mais um, Donkey Kong Country Returns 2, eu acredito muito, porque eu acho que pra chegar nesse jogo aí, muita coisa foi criada que pode ser usada, igual o Galaxy. A gente, ninguém esperava ter dois Marios 3D na mesma geração. Teve o Galaxy 2. Agora, eu acho também que, apesar do Wii ter caído de venda, por exemplo, assim, eu tava vendo outro dia, né, pra quem gosta de números, nos Estados Unidos, que é o território que o 360 vai melhor, né, o 360 teve o melhor ano da história dele, foi ano passado, melhor ano da história do 360, e mesmo assim, o Wii caindo muito, ele ainda vendeu menos que o Wii durante o ano inteiro. Então, assim, o Wii terminou o ano, acho que uns 300 mil a mais, assim, vendendo que o 360. Na Europa e nos Estados Unidos, na Europa e no Japão, o Wii continua, apesar de falando, as quedas do Wii caíram, mas caíram pro patamar, digamos assim, estão caindo pro patamar que o 360 e o PlayStation 3 vende. Ele não tá vendendo menos, ele tá vendendo menos do que ele vendia. Ele deixou de ser aquele fenômeno de vendas para vender o que os outros consoles vendem na média. Então, quer dizer, e a Nintendo é quem mais vende software, né? E o que eu vejo assim, eu acho que ela vai lançar pelo menos mais um, porque é garantia de retorno. Sem contar que, tô falando, um jogo como Donkey Kong, que vende 4 milhões, é bem diferente de um jogo como Uncharted, que vende 4 milhões. Que eu acredito que Donkey Kong custou infinitamente menos para fazer que Uncharted. E eu acho que só não vende mais porque ele é muito hardcore. Se ele fosse mais fácil, ele vendia muito mais. Acho que poderia, mas eu acredito ainda que ele vai chegar num número bom, assim. Se bobear, ele dobra esses 4. Porque aí vai vir bundle, sabe? Pacote com jogo, que é jogo da casa, eles podem fazer isso, né? É, sei lá, no lançamento do 2, lançar uma versão do Wii com 1 incluído. E a gente sabe que a Nintendo tem lucro no Wii desde o primeiro dia. É o único dos três fabricantes que vende o console com lucro desde o primeiro dia. Então eles têm condição de cortar preço, essas coisas. Sem contar também, né, que a gente fala de queda de venda do Wii, mas a gente não sabe se ele tá vendendo porque o pessoal tá perdendo endereço ou porque todo mundo tem, cara. Eu acho que todo mundo tem, né? Eu no Japão, se é que o Japão existe. É, cara, putz, cada um, o cara deve jogar, deve ter um jogo em cada Wii, velho. O cara compra um jogo pra cada console. E tem então, vendeu tanto, e não sei, eu acho que ano que vem a Nintendo vai focar muito no 3DS e vai apresentar, a não ser que a gente queime muito a língua e ela mostre um console novo na E3, mas eu acho que se ela fizer isso, meu Deus do céu, coitado da Microsoft e da Sony, né, porque mal remendaram seus consoles, então a Sony vai começar a ter lucro, né, digamos assim, a Microsoft que tá conseguindo pegar uma grana legal aí nos últimos 2 anos, ver a geração sendo liquidada, né? Eu acho que é muito pouco provável. Assim, eu acredito muito numa continuação mesmo desse jogo. Não digo 3 Donkey Kongs, mas eu digo pelo menos mais um. No Wii ainda. No Wii. E falando de continuação, né? O que vocês gostariam de ver numa continuação? Personagens, melhorias, pra gente fechar. Diddy Kong. Jogável. Isso que eu ia falar. Mesma coisa. Diddy Kong jogável. É. Sonic jogável, não, Raiz? Sonic também, o Donkey Kong jogável. Cara, podia trocar o esquema de assoprar pro macaco. Pronto. E aí ficava mais fácil. Em vez de você ter que chegar perto e assoprar, você desce a bala no bicho. Show de bola. Adriano, qual a sua sugestão? É, o Diddy Kong mesmo, single player, acho que minha maior crítica é essa aí, você não poder jogar com ele. Eu senti com ele sozinho, né, é. Mr. Bubbles. Ah, eu tenho algumas sugestões, apesar de achar que o jogo é quase perfeito, mas eu acho que eles tinham que, acho que não vão fazer mais, tirar esse negócio do controle, e assim, uma coisa também que a gente não comentou mais, que eu achei que ficou pior do que no primeiro, foi o mapa. É, assim, a ilha toda é legal, mas eu não gostei de eles não aparecerem no mapa, só aparece uma moedinha com a cara deles. E até no primeiro do King Kong tinha eles lá. É mesmo, eles caíam animadinhos ainda. É, animadinhos, eles andavam pelas fases. Eu não entendi por que não colocaram eles nas fases. Eu não achei. Sim. Não achei. Nossa, que ficou tão legal. Eu juro que eu não percebi isso. Mas agora lembrando. Não, mas eu. É verdade. Foi uma coisa que eu não notei, não, mas pra você ver como um jogo marca as pessoas, né? É, então, eu acho que tinha que tanto ter detalhe. Assim, mas é claro, isso é detalhe, não é nada essencial. Mas assim, do jogo eu acho que eles poderiam colocar dicas, eu acho difícil, mas se colocassem seria legal. E só mais fases, né? Todas são muito criativas, manter essa linha e colocar fases na água, como o Hyde comentou, e os mais animais, assim, mas de resto, só manter a mesma fórmula. Vocês que são mais antigos da série, vocês acham que se rolar uma continuação vai ser igual no NES, que mudou, tirou o macacão e botou a menininha no lugar? Pode acontecer. Duvido. Eu acho que pode acontecer. Sabe por que não? Porque tá nesse estilão meio infantil aí. Não, acho que vai ser. Então, mas o primeiro também era num estilo mais sério e agora fizeram uma versão mais assim, cartunesca pro novo. Não vejo. Cara, eu não consigo enxergar esse tom infantil, cara. Eu também não acho ele. Eu acho ele só mais colorido. Sei lá, acho que eu preciso ver o outro pra tentar entender, mas eu não consigo. Eu, pelo menos, não tenho essa concepção. É, eu também não tenho. O outro também era. Eu acho que, tipo assim, eu acho que o outro era um jogo com um visu de personagens fofinhos. Esse é um visu de personagens fofinhos. Não, mas só com outra direção artística. Eu cheguei, naquele vídeo que eu comentei no começo do cast aí, realmente, eles comentam que eles se basearam num gorila de verdade pra fazer o... Eles se basearam realmente, tanto que quando você deixa ele parado lá no 1, ele para, ele se coça, ele age como se ele fosse um gorila. Realmente, agora, sei lá, o Kongão parece um personagem de Madagascar, entendeu? Ele é cômico. Ele é tipo um Scooby-Doo, mas, sabe? Isso, ele é tipo um personagem de Madagascar. É, que ele segue a linha do Donkey Kong lá do... É exatamente isso que o Adriano falou. Eles eram animais mesmo nos antigos. Exatamente, né? Eles agiam como animais. Não, tô falando, esse novo agora, ele é no mesmo esquema daquele de tambor do GameCube. É. Então, segue o esquema da... Acho que mudou no 64, né? No Donkey Kong 64, e ganhou mais esse... Mas sabe por quê? É que no antigo ele tinha aquele gráfico pré-renderizado, dava uma cara muito diferente, aquilo, né? Aquilo era muito da hora, né? Foi muito bem bolado aquilo. Não tem nem como fazer. Eu acho que é por isso que não colocaram os Kremlins. Eu acho que, assim, iam colocar... Mesmo se colocassem, ia ficar que não tem muito... Não ia ficar muito legal, sabe? Uhum. Porque os Kremlins eram legais porque eles eram um jacaré mesmo, né? É, então, isso que eu acho. Faltou porque eles eram carismáticos, eu acho. Tipo, o Capitão Carol lá, era muito da hora. Ah, não, esse não tem... É que esse inimigo novo que eles colocaram, ele não é tão legal, né? Uhum. Eu acho que talvez se eles fizessem um novo com os inimigos mais bacanãs, assim... Eles não são marcantes, essas máscaras. Esses não, esses TikTok aí não são tão legais. Quem sabe, né? A gente vai ver. Eu também, eu gostaria de personagens, ter as opções de controle, né? Eu acho que ter as opções de controle, você poder controlar os personagens que você quisesse, separados. Isso é bacana. Mas, quem sabe, né? Sair numa... Uma continuação, os caras... Eu acredito muito que a Retro vai ouvir tudo isso, né? Se eles estiverem realmente trabalhando numa continuação, eles vão ouvir tudo isso e vão fazer um outro jogo. Você acha que não vai ter uma fase na água com Bramble Scambles tocando... Nossa. Ah, eu acho. Grande chance. Eu acho que se eles apresentam isso no M3... Fala aí, meu irmão. Posso tirar uma dúvida? Sim. É uma dúvida de gameplay mesmo, que a maioria jogou aqui. Aproveitar pra tirar agora. Quem sabe, quem tem ouvindo aí, também pergunte a mesma coisa. Eu vejo nos vídeos lá, na hora de acertar no barril no final, pra chacoalhar o controle. Só que pra mim nunca aparece isso, cara. É que você tem que acertar quando tá no balão. Ah. E se você acertar no balão, você chacoalha o controle. Quanto mais rápido você chacoalhar, mais balões você vai ganhar. Entendi. Beleza, é isso. É isso, galera. Então, se vocês tiverem mais dicas de gameplay aí pra galera que sofreu com o gameplay do jogo, coloquem aí no mural. Esse foi o nosso episódio de número 45. Se alimentem bem, comam bananas e até o próximo episódio. Valeu!